この番組はアニメフォーサスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Dキャストワン。 Oi, oi, é o Titã falando e eu odeio direito agrário. Aqui é o Darkonix, é cheio de Star Wars, me lembro o miado. Aqui é o Luan e o Diego achava que o peixe vivo não vivia fora da bacia. Não, eu vi JK e vi que era água fria, mas eu ainda acredito que bacia é mais bonito. Como assim, na bacia? Bacia é mais legal, porque peixes vivos vivem fora da bacia, da água fria. Não, bacia, você é melódico. Você criou um peixe numa bacia? Não, é aquário, porque todo mundo cria em aquário, mas eu... Sei lá, mas pode ser que amanhã ou depois eu queira criar na bacia, qual o problema? Tá certo, tudo bem. Bacias são legais e são temáticas. Bacias azuis, sei lá, enfim. É... É, eu gosto mais de verde. É... Então... Aquela de alumínio era mais legal. Mas eu não tenho que gostar, quem tem que gostar é o peixe que tá lá dentro. É, faz sentido. É, então, gente, crie peixes na bacia. Pode ter água fria na bacia, mas desde que seja na bacia, né? É, é ótimo. Água quente provavelmente não vai morrer. Água fria mesmo. É. Então, tem uns peixes que são meio brigões, né? Aquele beta, eu acho que ele reclama com a gente. Ele fala, que merda é essa? Troca essa água! Enfim. Então, e falando de beta, eles são muito palefatosos, né? Acho que beta é o peixe mais ok entre todos os outros. Ué, eles têm caldões, eles são super excêntricos, isso aí. O namorado também é bem colorido. Quem? O namorado. Aquele que beija? Ele ainda faz fanservice. É, cara. É o peixe que faz fanservice com a gente. Ele fica beijando a gente. Eles são muito, enfim. E aquelezinho todo magrinho que tá correndo pro outro lado. Cheio de fala de peixe, né? É verdade. Gente, o JCast, ele não é o aquário. Gente, é o seguinte. Muito, olha, os comentários de vocês sobre o primeiro programa do Fandárdigo foi muito Fandárdigo. Foi demais. Demais. A gente leu todos e gostou muito. Foi o máximo, cada um melhor do que o outro. E nós queremos que vocês continuem assíduos como vocês foram. E por favor, vou pedir um grande favor a vocês: mandem mensagem de voz, porque vocês não têm apenas dedos, vocês têm bocas. Vocês têm bocas, a gente precisa de mensagem de voz. E é sensato que vocês mandem mensagem de voz pra gente, não é? É, imagina você se ouvir aqui no JCast, ia ser super legal, hein? Mas é, nós estamos falando, nós não estamos escrevendo pra vocês. Imagina se a gente estivesse digitando aqui direto, olha só que chato. A gente ia ser muito chato. Vamos ouvir como é que seria chato. Tá vendo? É muito idiota ficar digitando, vamos falar. É, ia ser igual o Luan jogando muito. Enfim, aquela Matrix, né? Então. Tá, me deixa em paz, tá, gente? Ok. Alguém joga Mood aqui neste mundo? Não, né? Só ele. Enfim. Enfim, quem joga Mood quer e tem... Ah, é importante dizer. Quem joga Mood e tem peças de ouro que valem mais do que dinheiro... mandem... São os itens de ouro. São os itens de ouro. Itens dourados. Mandem para ele, porque ele perdeu a quest semana passada. É, e semana passada que não teve J-Quest. Exatamente. E por que não teve J-Quest? Porque eu perdi a quest. Não, não foi por isso. Não teve JCast porque nós passamos por problemas que é legal dizer que são técnicos. Mas foram problemas, não é? Nós até perdemos um programa, nós temos um programa gravado que não vai ser usado. É, e nós tivemos problemas técnicos e graças a Deus o Anime Force saiu do ar. Então a gente já pode usar esse álibi. Problemas de cunho pessoal é mais cult. É, problemas de cunho, é verdade, cara. É mais cunho é muito legal isso. É, então... É, cunho pessoal, gente. Então foi por isso que não teve o JCast. Mas agora tá tendo, então fique feliz, ok? E mande mensagem de voz. Então, o assunto deste JCast é Visual K. Visual K. Linguagem visual. É o gênero musical, né, lá do Nihon, que vocês com certeza conhecem. Caso não conheçam, vão conhecer hoje. Ou era um gênero musical, né? Não, Visual Kei não é um gênero musical, pessoas. Já foi, eu acho. Não, Visual Kei nunca foi um gênero musical, pessoas. Visual Bando é um gênero musical. Não, não é um gênero musical. Tá, é um gênero visual. Mas muitas vezes é referido como um gênero musical. Tá, isso é um assunto pra discussão, lá eu explico pra você. É, então antes de discutir, vamos fazer uma coisa que vai ser frequente em todos os nossos programas. Vamos ler os nossos e-mails. E-mails. E-mails. Get back. Get back. Ok. Então, minha gente, olha, muitos e-mails, foi muito legal, a gente leu todos. Todos foram lidos, porém a gente selecionou os melhores e vamos ler aqui. Comentários muito legais, muito a gente legais. Viu cada um deles, entendeu? Vocês realmente aí acompanhando o JCast, muito legal mesmo. E, gente, mandem mensagem de voz. A gente não recebeu uma mensagem de voz. Isso é grave. Muito grave mesmo. Olha, você digita, mas você também pode falar, sabia? É, você tem língua, você tem boca, você não tem apenas Deus. Então aproveite essa oportunidade, porque Deus é muito bom. Vamos aos e-mails. Só mais uma coisa. É, vocês têm alguns comentários e tudo mais, mas se vocês quiserem que o que foi dito por vocês seja lido no programa, ao vivo, mandem e-mails. Apenas comentários, nós não vamos comentar aqui. E outra coisa, você quer divulgar a sua banda, seu projeto? Mande também, mas mande material pra gente poder analisar aqui e inclusive mostrar pra todo mundo que tá ouvindo o JCast. Ou então manda até a mensagem de voz que a gente já coloca você mesmo falando, fazendo o seu jabatuê aí. E outra coisa muito importante, mandem mensagem de voz, gente, pelo amor de Deus. Isso aí. Se não tiver mensagem de voz até o terceiro programa, a gente não vai ler mais nada, não vai fazer mais nada, vocês vão ficar aí escondendo. Sorelha! Outra coisa importante, se possível, coloquem também aí a idade e de onde que vocês estão mandando e-mail, tá certo? Onde que vocês moram. Isso mesmo. É muito importante pra gente. Nome, idade e onde vocês moram. Sorelha! Vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é do Rony Santos da Silva. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Muito bom, muito bom mesmo. Realmente gostei do programa, legal essa mescla de informação e humor. Bom, tô mandando e-mail pra parabenizar vocês, continuem, tá muito foda. E também pra divulgar minha banda. Olha, ele quis divulgar a banda dele, ele mandou endereço de comunidade, blá blá blá blá blá blá. Olha, já vai, hein? Mas nós divulgamos sua banda sim, desde que vocês gravem o material, enviem o material pra gente, a gente vai ver se é bom, e se for bom, vai tocar aqui no programa. Já é um grande jabá pra vocês, né? Quem também mandou e-mail foi a Nath. Oi, parabéns, vocês são muito engraçados. Adorei o JCast e tô esperando o próximo ansiosamente. E deu altos comentários, que muito legal, você é super engraçado, continue participando. Não, é viável pra gente ler os comentários, porque é muito grande, mas são muito legais, a gente leu, muito obrigado. Opa, quem mandou e-mail pra gente aqui também foi a Yuki Moon. Ela escreveu pra gente: salvem, salvem galera do JCast. Eu achei a matéria de vocês muito hilária, hua, hua, hua. Gostaria que vocês fizessem uma matéria sobre animes na TV aberta, dublados e com cortes, versus anime na TV por assinatura ou baixados na internet, né? Mas ela falou aqui sobre o Naruto que vai passar na SBT, a gente vai até fazer um comentário posterior, pode ficar tranquila. Ah, e façam como ela, comecem sua dieta de maçãs pra ficarem bonitos como o pessoal do Death Note. Isso aí. Ou não, porque ela falou que o pessoal do Death Note é tudo emo. O Frango também mandou um e-mail pra gente. Esse merece uma atenção especial. Muito especial. Frango, eu não sei onde baixa Gash Bell. Sinto muito. Você tá achando a gente com cara de Google? Olha só o que o Frango escreveu. E preste atenção na escrita do cara, que impecável, que perfeito. 6, número 6, sabem onde sem é, tem, sem é também, pra baixar sem R, o anime Conde Kino Gash Bell. Eu só sei onde baixa, creio eu, até o episódio 19. Uá, mas o Negai. Bem, Frango, olha só. Cadê a sua irmã vaga, Frango? O que a gente pode fazer com você é o seguinte: uma força-tarefa, vamos atrás dos episódios de Gash Bell. Todos engajados nessa meta pro meu governo. Obrigado. Quem estiver ouvindo e souber onde tem o episódio de Gash Bell, vamos quebrar esse galho pro Frango, coitado. Mandem e-mail de voz, dizendo. Dizendo onde tem, a partir do episódio 19. Que antes do episódio 19 não serve. Então, Frango, respondido? Espero que sim. É loser! O Lázaro, muito legal o comentário dele, muito rocks o programa. E eu ainda aprendo a falar o nome dos animes corretamente. Love Hina e Death Note. Detalhe importante, coach. Ele disse que ele quer aprender a falar Love Hina certo e Death Note também. Agora eu me pergunto, como ele poderia como pronunciar ele diferente de Death Note? Love Hina, Love Hina, Death Note? Death Note? Death Note? That's not. Como assim? No, that's not it. Olha, manda outro e-mail pra gente dizendo como que você pronuncia esses nomes, porque a gente ficou super curioso. Ele continuou o seu e-mail. Mas como nem tudo são flores, queria pedir pra vocês pronunciarem a palavra anime corretamente. Anime. Desculpe se isso foi dito de forma grosseira, é que há alguns anos, quando comecei a assistir anime, todo mundo me corrigia quando eu falava anime. Aí hoje, eu sou o único que fala anime. Bem, é uma discussão antiga, né? Mas as minhas razões, minha de Chan, eu não gosto de falar anime porque parece que eu paro pela metade, né? Animation. Anime vem de animation, né? Então eu acho que se eu falar anime, eu sempre vou estar parando pela metade. Então anime se popularizou dessa forma e anime é o futuro. Obrigado. Na minha opinião, a gente está falando em português. Então se a gente está falando em português, mas corta pra falar anime, a gente quebra o ritmo da frase, sabe? Ah, veja bem, ninguém gosta de anime, gente. Não segue, ninguém fala anime. Vocês vão no Anime Friends? Eu não, vou na Anime Friends. Anime Friends, óbvio. Você vai na Anime Con? É, não. Ah, bom, então. Anime quebra frase, sabe? Falar anime. Falar anime quebra frase. Não dá, tem uma pausa. E outra coisa, uma pequena análise, Lázaro. Preste atenção. Se você agora é o único que fala anime, eu acho que tem algo errado com você, não com o resto, não. Procure seu analista. É isso aí, Lázaro. Valeu pelo comentário, hein? Próximo e-mail é da Lika Chan. Estou aqui para dar uma sugestão e também para parabenizá-los. Queria dizer que o programa está mais do que muito bem feito. Não vou nem mais ouvir cafezinho. Cafezinho? Eu não sei o que é o cafezinho. Lika Chan, diga pra gente o que é o cafezinho. Cafezinho? Anyway, deve ser muito ruim. Ah, realmente gostei. Normalmente, rádios online na internet são todos mal feitos com barulhos estranhos e podres. De fato, eu só ouvi porque era sobre a reportagem do Fantástico, mas de agora em diante eu virei sempre. Minha sugestão é que vocês façam uma edição falando sobre anime no Brasil e no Japão, explicando como funciona a faixa etária aconselhada para cada tipo de anime no Japão e como é recebido no Brasil. Ok, muito obrigado, Liga-chan, pela sua sugestão. Está anotado. Gente, valeu pelos e-mails. Vocês foram muito legais. E lembrando, a gente não pode ler todos, né? Mas a gente seleciona aqui os mais especiais e lê pra você aqui no ar, ok? Então, vocês entram ou se vocês forem muito bons ou se vocês forem podres, feito frango. E outra coisa... Mandem mensagem de voz. Parem de comer maçãs e mandem mensagem de voz. Sim, por favor. Falaram, só por um minuto. Falaram que a gente tá repetitivo, mas a gente tem que dizer. Mandem mensagem de voz e a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário. Darko, você vai ficar mandando mensagem de voz? Esse pessoal tem que mandar mensagem de voz, entendeu? Enfim, gente, depois de você mandar sua mensagem de voz, a gente continua o programa, tá bom? Ok. Vamos tentar a psicologia reversa? Não mandem mensagem não de voz. Não mandem mensagem de voz. Nós não queremos. Isso não existe. Nós não queremos suas mensagens de voz. Não parem de comer maçãs. Enfim, como sempre, gente, não falem nada. Okay, parem de assistir as maçãs. Vamos continuar o programa. Ah, ok. É porque eu tô com fome. Senhor Piccolo, acho que deveríamos mandar um e-mail para o J-Cast. Não seja idiota, Gohan. Mas, senhor Piccolo... Devemos mandar uma mensagem de voz. Adicione hellojcast@gmail.com no Google Talk. Mas, senhor Piccolo, eles estão offline. Não tem problema, idiota. É apenas deixar sua mensagem de voz. Ah, entendi. Senhor Piccolo, volte aqui. E-mails maravilhosos, escalafabéticos e legais. Eu adorei. Escalafabéticos? Escalafabético é um termo que são o Ultra califragilistas esperidoso? Não, isso aí é muito difícil. É negócio da Disney, não é? É da Mary Poppins. Mary Poppins? É. Ah, ok. É a palavra mágica da Mary Poppins. Eu conheci isso jogando DDR, Disney Special. Hã? Doshas. Tá, tudo bem. É, enfim. Então, esse negócio doshas aí que ele falou é uma coisa muito excêntrica. E excentricidade é o assunto de hoje, porque é Visual Kei. Visual Kei é muito legal. A gente, o que é Visual Kei mesmo? Visual Kei é Visual Kei. Ah, claro, Visual Kei é linguagem visual, que não é matéria do primeiro bimestre da faculdade de design. É, não é. Visual Kei é uma coisa muito legal, assim como os metas. E tomando uma coisa que a gente falou na introdução, pra explicar agora, Visual Kei não é um estilo musical. É, Visual Kei é uma coisa que a gente vai explicar daqui a pouco, ok? J-Cast é J-Stuff, é J-Music, é Visual Kei. Você que gosta de Visual Kei, agora é o momento de você prestar atenção no nosso programa e mandar uma mensagem de voz pra gente, dizendo o que você mais gostou e até sugerindo coisas novas e, enfim, façam retificações do que a gente falar, porque é muito importante a gente ter esse contrassenso de vocês. Qualquer erro que vocês perceberem no que a gente disser, vocês podem mandar um e-mail que a gente vai ler aqui, vai corrigir, vai ficar tudo alright. Vai ser muito, muito escalafabético. Ou não, então a gente vai falar que você que tá errado, enfim. É verdade. Também. É verdade, a gente fala, ele é um idiota e a gente fala certo. É, dando prioridade pra mensagem de voz, né? Manda mensagem de voz. É, porque nem digitar... que seja falando quanto vocês acham a bunda do Miave gostosa. É, porque digitar não colabora para o aquecimento global. E falar, você gasta menos energia, então tem alguma coisa a ver com a camada de ozônio. Mas vai ajudar, tá ok? Não viaja, Diego. Enfim. É, e cá entre nós, a bunda do Miave é muito gostosa. Nem tem bunda, peraí. What? Sim. Ok, gente. Assuntos mais íntimos do Visual Kei, do Erotic Kei, tudo pode acontecer. Enfim. Vamos começar o Visual Kei. Visual Kei não é som. Visual Kei não é som. Exatamente, porque senão seria Sound Kei. Peraí. Não é? Porque, mas coincidentemente, existe esse Visual Kei é um termo que une bandas japonesas que prezam pelo visual. Claro que eles tocam, têm grande conhecimento técnico, mas prezam pelo visual. Visual kei é o termo que define o visual da banda, não exatamente o som. Existem bandas que não usam visual e que tem um som parecido com uma banda que usa visual. Não define a sonoridade da música deles. Mas isso não começou nomeando o estilo? Não musical, o estilo de se vestir. Tá, sim, bem. Mas existe um estilo entre o site de busca, site de compra, site de venda, por exemplo, que denomina essas bandas como Bizarro Band. Que são bandas de visual. Mas eu tô dizendo que isso não diz se é heavy metal, exatamente, se é new metal. Pode ser uma banda que faça parte do gênero visual kei e que tem um ritmo completamente diferente de uma outra que também seja visual kei. Exatamente, da mesma subdivisão do visual kei. Eu posso tocar forró e me vestir de visual kei? Completamente. Sim, você pode tocar forró e se vestir de visual kei. Nossa, ia ser completamente... completamente legal. Sei isso. Lá. Calypso é muito visual. Calypso é quase um visual kei, cara. O Chimbinha ainda prefiro o Mato Grosso. É verdade, Mato Grosso tem uma história muito legal e depois a gente vai falar sobre exatamente. Isso. Não é? Olha, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que é um assunto completamente oportuno, porque no mês que vem, em agosto, nós vamos dar um grande passo da J-Music pra gente, pra aqui pro Brasil, que é o J-Rock Rio. Rio. Exatamente. Que vão vir as bandas Charlotte e Image Go. Duas bandinhas, o Xarekei, o Underground, que você nunca ouviu falar. E que eu vou estar lá. Já estou decorando as músicas porque eu sou wannabe e quero me fingir que sou fã deles. Olha que legal. Pois é, eu também vou cantar as músicas com ele pra fazer a mesma coisa. É, eu tô baixando DVD, hein, tem torrente por aí. Gente, vamos começar aí fazendo um overall histórico sobre o que vem a ser Bizarro Kei. Como começou o visual kei? Começou pelo início, não é? É, porque pelo início. Porque geralmente começa do começo. Ou o princípio, como você quiser chamar. Exatamente, ele. O princípio é mais curto. É. Gênesis, esse é ótimo! Nossa. Qual foi a gênese do visual kei? É. A gênese do visual kei foi o X-Japan. X-Japan, eu concordo. Claro. Né, óbvio. Então. Ok, existiam bandas de rock no Japão, porém eles eram bandas genéricas e não faziam muito sucesso. Eram bandas bem de garagem, bem fundo de quintal. Mas por que num belo dia um grupo de japoneses falaram, olha só, vamos pintar nossa cara e usar penteados esquizofrênicos e escalafabéticos? Porque eles são criativos. É verdade. Mas eu também sou criativo, mas eu copio um monte de gente. Tá, explica esse negócio direito. Eles copiaram. Ah, quem? O Visual Kei, por incrível que pareça, e muita gente não saiba disso, foi baseado em cultura americana. Americano, que não é High School Music. Não é High School Music. Please. É um pouquinho mais antigo do que isso, né? Bem mais antigo. Muito mais antigo. Glam Rock e também o Heavy Metal, né? Principalmente na sonoridade do X-Japan. É na década de 70, na verdade. Na década de 70 que foi o pico do Glam Rock. Aquele pessoalzinho, os americanos que pintavam a cara de branco e o Kiss, por exemplo. O Kiss, ele é um pouco pós Glam Rock. Glam Rock mesmo é David Bowie com o Ziggy Stardust, que é um... T-Rex. T-Rex, que é uma banda que eu não conheço, a gente descobriu. Nem eu, decorei pra falar aqui. Mas o X-Japan não começou nos anos 70, o X-Japan começou nos anos 80. Não lembro exatamente o ano, mas foi meados dos anos 80. Anos 80. E o glam rock teve seu início no final dos anos 60 para início anos dos 70. Anos 70. Exatamente. E o X-Japan engloba tudo isso, toda essa coisa que não existe mais nos Estados Unidos de apelo visual de bandas nos shows. Exatamente. E é interessante falar que, por exemplo, o Visual Kei hoje se sustenta no Japão. Por que não chegou ao fim no Japão, por exemplo? Porque até a cultura japonesa aponta pra esse tipo de arte. Porque aquela modalidade de teatro japonesa antiga, qual é o nome daquilo? Aquela modalidade era que os Kabuki. Homens... Exatamente. Kabuki. Lá, então, eles já tinham essa cultura. Pelo menos eles respeitam culturalmente pessoas que, de alguma forma, usam esse tipo de adereço e se apresentam artisticamente. É da cultura deles. Então eles aceitam e hoje... Você estaria falando dos andrógenos? É, um grande... É, exatamente. Isso explica de alguma forma. Por que isso não tem nos Estados Unidos mais? Porque a cultura deles não aponta, não aceita. E nos Estados Unidos eles não eram tão andrógenos, né? No Japão eles começaram a explorar mais essa androgenidade. Muito bem comentado. Essa androgenia, mais androgenia? Ou menos. Exatamente. Ah, que legal. Então, é interessante dizer o seguinte. Por exemplo, lá o Kiss, esse pessoal do glam rock americano, que é muito ligado com heavy metal. Quando eu era pequeno, eu achava que androgenia tinha alguma coisa a ver com Android. Eu também. Talvez porque começa com Andro. É. Relacionava a criogenia, talvez, alguma coisa muito descer, não sei. Você era uma criança que sabia o que era criogenia? Eu era nerd, dá licença. Eu também era nerd, mas eu era um nerd. Tá, eu nunca fui nerd, eu acho isso loucura. Eu sou nerd, eu ainda sou nerd. Enfim, é muito legal ser nerd. Tá bom, tá bom. Ok, nós não estamos, nós não estamos fazendo propaganda de um outro podcast, tudo okay. bem. Ele é um otaku nerd, qual o problema disso? É. Anyway, ele é otaku nerd e não fala anime, fala anime. Não, fala anime. Tá bom também. Então, lá nos Estados Unidos, lá na época do glam rock e o Kiss, por exemplo, com heavy metal, eles eram caras maus que pintavam a cara por um motivo estranho e tocavam heavy metal lá no palco e eram agressivos. Esse não é o glam rock, esse é o heavy metal. Esse é o heavy metal. Só que... glam rock é todo purpurinado, todo Dead Stardust, sabe? Mas, por exemplo, se você estivesse lá naquela época, vocês diziam que eles eram drags? Não. Sim. Eles intimidam, cara. Sim. Talvez, eles são um pouco mais maus, no, né? No cenário do metal tem todo um preconceito com o glam rock. E com a viadagem, a purpurinagem do glam rock. Uau. Sei lá, aqui no Brasil a coisa mais próxima que a gente pode apontar são os Secos e Molhados, né? Secos e Molhados. Sabe, você menininha que escuta Malice Mizer, idolatriza Humanos Amar? Você sabe qual foi o origem disso? Peraí, cara, elas vão ter um surto, não faz isso. Vocês sabiam? Elas vão ter um surto, cara, não faça olha isso. Olha só, se você tem algum problema com informações fortes, se você não aguenta... Tirem as crianças da sala. É, você porra, também da sala, saia você da sala. Pule um minuto no seu player. Por favor, porque a notícia é bombástica. O visual gay... E rapidinho, abaixa um pouco a luz quando você tivesse ouvido isso também, tá? Musiquinha de tensão. Por favor. O visual gay tem parte de suas origens em Secos e Molhados, do Ney Mato Grosso. Quê? Como assim? Que isso? É um maluco... Olha só, gente, ele vai explicar isso porque ficou meio... eu não consigo linkar uma coisa a outra, então vamos... Eu acho que todas as meninas caíram da cadeira agora e não conseguem levantar. Falando sério, a nossa intenção era essa mesmo, sabe? A gente tá dando uma de jornal popular, populista, ou sei lá como se chama. É quase um fantástico isso aqui, né? É quase fantástico. E, na verdade... Tira essa música de tensão, explica. Tira a música de tensão. Na verdade, o Kiss... Dizem que o Kiss teve sua origem no Secos e Molhados. Por quê? Um belo dia, o Secos e Molhados fez um show no México, teve uma foto publicada na revista Billboard, que é muito conhecida. Billboard. Whatever. Billboard, okay. Please. Tá, whatever. Nessa revista aí. E teve uma foto lá e teve uns empresários que gostaram muito do visual deles e chegou pro Ney e falou, ô Ney, muito legal, vocês pintam a cara. Deixa eu fazer um empresário. Ô Ney. Pode, vai lá. Ô Ney não era o Bigman que falava? Ney é o cameraman dele, cara. É o cameraman do Big Man, eu acho. Que legal. Então, vamos lá. Que ótimo, isso contribui muito para o universo visual gay. Obrigado. Contribui sim, porque você lembra o cabelo do... O cabelo do Big Man é muito visual gay. Gente, lembra? É aquele jalequinho verde? Eu quero aquilo. E o cosplay de Hantaro do Lester? É o que tem, praticamente. Adorei. Enfim, o Big Man, se ele estivesse no X-Japan, ia estar lá em harmonia, né? O Hide tem aquela guitarrinha dele de coraçãozinho que verde, que brilha no escuro. Perfeito. Muito bom, Luan. Muito bom. Deixa eu fazer um empresário. Ney, olha só, o seu visual é bem legal, mas eu acho que o som deveria ser um pouco mais pesado. Você não acha? Não. Por que você não acha? Eu sou um empresário de sucesso, eu estou te dando uma grande dica. Eu não me interesso para sucesso. Como assim? Money. Eu só quero fazer a minha música, eu quero fazer a minha arte, eu quero mostrar para o mundo todos os meus sentimentos ocultos. Eu sou uma flor, eu sou... Você revela. Eu sou uma flor, eu sou artista, eu sou um poeta. Ok, Ney, obrigado. Então, 6 meses depois, surgiu o Kiss, onde eles pintavam a cara e tinham um som pesado. Adivinha quem deu essa dica? Eu, empresário! Cara, o cara deve estar montado na grana hoje, né? E o que isso tem a ver com o visual gay? Porque o Ney já deu uma declaração dizendo que o Kiss, muito provavelmente, teve a sua inspiração também pelos Secos e Molhados. E levando em consideração que o visual gay é baseado no heavy metal, no glam rock, e também no glam rock, que tem uma certa influência no Kiss, e o Kiss é uma banda de grande influência no cenário heavy metal, chegamos à conclusão em escala alfabética que... Tan, tan, tan, tan. Visual Kei veio do Ney Mato Grosso. Cara, ponto para mim. Eu mereço. Tanta pesquisa dá nisso. Palmas pro Diogo. Obrigado. Porque isso é muito escalafabético e é o máximo. Tá, para de usar essa palavra agora. É a palavra mais ok que eu tenho em mente, dá licença. Então, voltando pro visual ok, vocês podiam reparar que no X-Japan eles não eram muito andrógenos, né? Eles tinham aquele cabelo de vassoura. de vassoura que acabou de acordar. Ele fazia um som bem, bem pesado, bem, bem metal, legal. Aquela bateriazinha do Yoshiki. Não, isso é corrida de cavalo, sinto muito. Sinto muito, cara. Eu teria muitos pesadelos com isso. Eu não lembro disso. Enfim. E é isso, hein? X-Japan foi o pai deles. De pai quem? Do visual kei. De todas as bandas do visual kei que existem até hoje. É verdade. E é, só e o Ney foi o pai do X-Japan. Não, mas eu gosto do Ney Mato Grosso e eu tenho o último álbum dele, que é muito legal. Whatever. Então. E em qualquer entrevista de banda que você vê hoje em dia, de J-Rock, não apenas de visual kei, você vê três bandas no pilar do J-Rock e da visual kei. Que é The Yellow Monkey, X-Japan e Lunacy. The Yellow Monkey é menos visual, X-Japan foi o pai de tudo. E vamos dizer que Luna Si foi a mãe. Ok. Que preconceito. A Luna, tá certo. A Luna Si. O X-Japan, é verdade. É, Tá, né? Mas nada impediria que fosse o contrário, né? Tudo Olha, bem. Olha, nesse mundo visual, ok? Tudo pode acontecer. É, são todos andróides, você nunca sabe tudo, quem é quem. Tudo. Anyway, enfim. Mas, então, nessa época a gente ainda não tinha todo o fangirlsismo de hoje em dia. A coisa foi evoluindo. Surgiram outras bandas, como Clay, Penicillin, também é bem antigo. Tem outras que eu não consigo lembrar agora. Mas, então, isso nos anos 90, né? Enquanto a X-Japan estourava. A X-Japan era a bomba do negócio. E era o máximo. Com aqueles cabelinhos de vassoura. Os cabelinhos, e é engraçado... Antigravitacionais, que eu não sei como aquilo é possível. Não, eu sei. Saiu um negócio da L'Oreal, não sei que effects aí, que você bota o negócio lá em cima, pendura a bigode e não cai. Cara, tem vários sites aí explicando como fazer cosplay, que eles também dão receita. Ah, do sabonete, lembra? Do sabonete. Que você bota sua cabeça no mármore. Você jura que não é argamassa nem do Durepox? Não, é a tecnologia avançou. É tecnologia, não é magia. Enfim, você coloca sua cabeça no mármore, pede um amigo seu, pede um amigo seu pra vir com sabonete, a marca você escolhe. Mas eu recomendo sabão de coco. Você bota sua cabeça no mármore e esfrega, que o negócio não cai. Eu lembro que isso veio do Supla. O Supla disse isso na casa dos artistas. Ele falou isso? Falou. Então quer dizer que o Supla tem tudo a ver com... Isso, okay. Okay. O Supla não foi pro Japão? Cara, o Supla... Ele fez a musiquinha Made in Japan? É, Made in Japan do Patufu. É, peraí, a música dele, como é que chama? A música dele, tem uma música dele que fala sobre o Japão. A coisa mais alternativa... E tem a Linda Garota de Berlim. Que tem tudo a ver também com Linda Garota de Berlim! Enfim, mas assim, por exemplo, o Supla... Ele é uma das coisas mais Harajuku que a gente tem aqui no Brasil. É. Não é? Porque não é muita coisa, né? Mas ele pinta o cabelo metade branco e metade preto, tipo charada. É, e usa vinil também. E usa vinil. Ele é a vilã dos Dálmatas? Ah, outra coisa que... ele não é a Cruella de Vil. Parece muito, cara. Mas, além disso, a gente tem uma outra... Ele é escalafabete. A gente tem Zezé de Camargo e Luciano. Que usa aquela calcinha, aquela calça apertada. Igual a do Gacto. Cara, é verdade. Enfim, chega de besteira. É verdade. 97, 98, fim do X-Japan. Que aconteceu o seguinte: o Toshi, vocalista, casou com uma mulher. E a mulher virou pra ele e falou: olha, você é muito bom, você é gostosão, você é demais. Então lá, ele não é gostosão, ele é demais, ele é feio pra caralho. Mas tudo bem. Larga essa banda que você pode seguir carreira solo e pode fazer sucesso sozinho. O nome dela é Ambição. É. E é a Luz de Fullmetal Alchemist. Ah, claro. Ok, é. Ela é um múnculo. E aí ele saiu e se juntou a uma seita maluca, onde ele se vestia de branco e tocava violãozinho. E foi acusado de lavagem cerebral, inclusive. Era e gravou CD Gospel. Gravou CD Gospel. É, ele gravou CD Gospel. Então não era Cucus Clan. E comia pilha. Que influenciou muita gente aqui no Brasil, inclusive. O chá de pilha. Com a nova dieta dele. É. Whatever. Aí a banda acabou com a saída do Toshi, que Hide continuou na carreira solo. Um ano depois, e o Hide aparece enforcado no banheiro com uma toalha. Porque ele se enforcou, ninguém sabia. Ele tava super bem na carreira solo dele. E hoje queria uma entrevista, não sabia porque, super abalado, porque o Hide tinha se matado. Hide era o guitarrista, o único que seguiu com o visual kei depois que a banda amenizou. Todo mundo começou com o visualzinho, blazerzinho preto, visualzinho normal. E o Hide continuou com o cabelo Pink Spider dele, o cabelo rosa. E maquiagem, e roupinhas coloridas e felizes. E guitarras coloridas e felizes, porque eu amo as guitarras do Hide. Ah, eu acho legal, porque ele já veio, já cumpriu a missão dele na Terra e foi embora, qual o problema? É, né, se você romantizar a coisa, pode ser assim, mas tá... Enfim, o Yoshiki dizia que quando ele bebia, ele perdia a cabeça, falava muita merda e fazia muita merda. Ele tá bom, então foi bebida. É, ele encheu a cara e se matou. É, a história de qualquer roqueiro você vê por aí, né? Com o fim do X-Japan, o Japão ficou, e agora? O que a gente faz? Vamos copiá-los? E foi isso que aconteceu. Bum! Bandas em todos os lugares que já estavam surgindo, só que começou a ficar mais e mais e mais e mais e mais e ao mesmo tempo que o X-Japan acabava, começou a nascer o Malice MC. Que é escalafabético, cara. É o máximo. Reformulou o Visual Kei e mostrou o que o Visual Kei é hoje. Mostrou. Mana-sama, a bonequinha de porcelana ou bicha louca, se você preferir. Daqui a pouco, confira a nossa parcial. Que nós fomos até as ruas pra saber a opinião pública. Geral do público. Sabe aquele tiozinho? Aquele tiozinho cabeçudo que passa na sua frente vendendo bala? Sabe o padeiro da padaria da sua esquina? Sabe o açougueiro? Então. Tá, gente, acho que sabe não a sua foi irmã? Tanto assim, né? Sabe a sua irmã, por exemplo? Sabe aquela tia gorda que fica estendendo roupa no varal? Então, ela deu a sua opinião sobre o Visual Kei? É, e vocês irão ouvir daqui a pouco. É. Mas, enfim, voltando ao assunto, surgiu o Malice MC. Eles fizeram aquela coisa toda vitoriana, aquela coisa toda dramática e falsa. Uma coisa, o fantasma da ópera e do teatro. Tudo ideia do Mana. Tudo ideia do Mana. Quem é o Mana? Mana é aquele cara que se veste como um boneco e não fala. Claro. Que teve um caso com o Gak? Ele não teve o caso com o Gak. A história do Gak foi o seguinte. Juntou o Malice MC. Formação do Malice MC. Tínhamos o guitarra Mana. Tínhamos baixo Yuki. Outra guitarra Kozi. Tínhamos bateria Kami. E vocal, Gacto, isso na formação mais famosa, porque houve umas outras mudanças, teve três vocais, mas isso não interessa. E aí nós tivemos a história da saída do Gacto. Tadinho, gente, ficou tão mal. O que aconteceu? O pessoal começou a dizer que o Gacto tava roubando dinheiro. Gacto não precisa de dinheiro, gente. Que na porque... época pode ser, faz sentido, não sei. Não era o Gacto. O Gacto ainda não era, ele começou cedo na banda, novinho, mas... Pelo menos as fãs do Gacto dizem que ele não estava roubando dinheiro. Ele tinha uma origem pobre, ele sabia guardar dinheiro. Não era que nem o Mana que estava comprando vestidinho toda semana. Eu lembro que houve muita coisa de que o Gacto era a imagem do Malice MC. E todos eles tinham um pouco de... Alguns deles falavam e davam declarações sobre isso. Em questão do Gacto ser a imagem, ele ter todo uma preferência. Entre... É, na verdade, o Gacto, com todo o glamour que o Mana jogou em cima dele, virou a imagem do Malice MC. E isso, ainda que fosse consequência natural do que o Mana quis, incomodou a banda. Incomodou e muito, principalmente o Mana. Exatamente, que é a que precisa voar, né? É, e que precisa ganhar dinheiro freneticamente. Ele precisa vir com cavalos voando, com unicórnios no palco. Quando eu conheci o Malice MC, conheci o Visual Kei, eu achava o Mana demais. Nossa, ele é uma bonequinha, ele é lindo. Eu queria ser assim, ele é linda, né? Peraí, cara, explica isso aí. É sério. Eu não andaria com você se você fosse daquele jeito, me desculpa. Uma bonequinha de porcelana. Tudo bem, eu vou ter que fazer uma declaração. Cara, nem na Lapa tem bonequinha de porcelana. Calma. Música triste, por favor, música triste. É, eu não fui comprar um sapato, eu... Moço. Eu não fui comprar um sapato. O meu sonho era ser mulher. Eu queria ser mulher, eu queria ter nascido mulher. Eu sou uma lésbica no corpo de um homem. E isso não significa que eu não gostei de homem. Homens são nojentos, mas eu queria ser mulher, porque mulheres são lindas, mulheres são demais. Vocês são demais, mulheres, eu amo vocês. A sua vida esquizofrênica realmente não vem ao caso, Visual Kei. Apesar de ser uma coisa completamente excêntrica, vamos nos ater ao assunto. Então, Mana... Eu não conheço esse cara. O Mana era tudo que eu queria ser. E eu achava aquilo demais. Porém, eu fui ver que o Mana não falava. Por que o Mana não falava? É, dizem que é porque ele tem uma voz muito grossa e não combina com a imagem. Como assim, na bonequinha de porcelana tem voz grossa? Meu Deus! É, né? Chegou uma bonequinha e começou a falar: ei, tio! Você é qual é, meu irmão? É que eu sei. É a bonequinha! É a bonequinha! Deu faço aí! Dá um copo d'água! Dá um copo d'água! Dá um copo d'água! Tem faço aí? Enfim, né? E aí eu fui percebendo que tudo que o Mana queria era dinheiro. Mizuko Dasai. Whatever. É, então, tudo que o Mana queria era dinheiro. A banda acabou, ele fez uma outra banda que foi o Mads Moir, que ele tem aquele cabelo de fugir do hospício. E criou o Gosco Lolita, criou a Meme Moir Moate, meu francês não é bom, que é a grife deles, a grife da Gosco Lolita Bible. Enfim, o Mana faz dinheiro pra caramba e o Diego acabou de quebrar a cortina da casa. Não quebrei. Do Luan, né? Não quebrei. Foi um simples estalo. Mas então... Então, eu vi que... Eu vou avaliar os custos e vou te mandar, tá? Ok. Eu vi que o Mana, ele era movido a dinheiro. Dinheiro esse pra pagar a cortina. Claro. Eu estou na ligação com o Gap, que ele vai desviar dinheiro. Façam doações, senão a gente expulsa o Diego. É. Que droga. E... Ele era movido a dinheiro e ele não tinha nada a apresentar. Ele não tinha uma personalidade. Ele não tinha uma voz. A coisa mais interessante do Mana é que ele dizia que ele queria quebrar todas as divisões entre o sexo masculino e o sexo feminino e mostrar que é tudo a mesma coisa. Primeiro ele tinha que fundar uma religião, não é pra começar, que já fundou inclusive, que é a dele, que todos adeptos do Mana... É uma religião sem nome, mas é uma religião. Ao contrário do Miyabi, ele não inventa muitos termos. Ele é o pai do gótico colorido, né? É. Na, é. Ele é a mãe, né? É. É. Ele é o pai e a mãe. É. Eu digo o seguinte. Nossa! Todo mundo fica me perguntando. Ele é uma flor, ele é um poeta, ele é um amor, ele é tudo. Quando eu apresento o Visual Kei pra alguém, o pessoal fica me perguntando, esses caras são gays? E eu falo, não, eles não são gays. Olha só, a minha definição... Peraí, eles são alguma coisa? A minha definição é o seguinte. Esses caras são caras? A minha definição é o seguinte. O Hide gostava de mulher. O Gakuto gostava dos dois. O Kirito, ele gostava de homem. O Mana gostava dos dois. Quer dizer, o Mana gostava dele mesmo. O Mana gosta de árvores e de animais. Aí o Mana foi e comeu a maçã proibida. Aí Deus mandou e expulsou eles do jardim. Não comam as maçãs proibidas. É. O Mana não gostava de ninguém e o Miyavi gosta dele mesmo. Essa é a definição do Visual Kei. Não. Sinto muito. Ele é suspeito porque ele gosta do Miyavi. Ok? E ele é adepto ao Miyavismo. Então, desconsidere. Miyavi é demais. Então... É Miyavi, tá? Não é Miyagi, é Miyavi. Olha só, o Miyavi... É, algumas, ele era Miyabi. Miyabi, que significa elegante, na época do Gula 4. Depois ele falou, olha, eu era Miyabi, agora eu tô diferente. Então o que eu vou fazer? Trocar o B por V. Agora eu sou Miyabi. E não foi o velhinho que morreu do Karate Kid, deixa claro. É, não era ele. Então, é, mas o Mana, ele não é um vilão assim. Vamos parar de crucificar o Mana. Tá, tudo bem. Eu tenho uma mágoa muito grande com o Mana e principalmente com o Gaku. Então vamos parar. Então, hoje, qual é o nosso cenário Visual Kei? A gente tem várias subdivisõezinhas e todo mundo, todas as fãs do mundo todo, desesperadamente tentam definir. Ah, isso aqui é Oshare-kei, isso aqui é Angura-kei, isso aqui é Eroguro, isso aqui eles inventam nomes estranhos, Kote-kote-kei, e sabe, não dá pra definir aquilo, porque... Guru-guru-glubi-glubi-gay? Gay não, gay. Ok. Seja imparcial. Seja imparcial, por favor. Ok-dog-gay. Anyway... E tentam definir desesperadamente. Não dá pra definir o Visual Kei. O Visual Kei foi feito pra chocar. É o seguinte, nós temos uma banda, o que, que nós vamos fazer? Chocar. Nós vamos pegar aquele conceito daquela banda e fazer algo parecido, ou nós vamos inventar uma coisa totalmente diferente? E eles inventam coisas totalmente diferentes todo dia. Quantos graus pra esquerda terá o meu cabelo? É, sabe, no que a gente vai se basear? Qual vai ser a nossa origem? E as coisas mudam. O Miyavi agora é uma cigana mambeira, com o neovisualismo dele, que é um estilo que só ele adota, por enquanto, pelo menos. Sabe uma coisa interessante? Que quando a gente olha o Visual Kei, quando a gente vê as fotos promocionais, os clipes e tudo mais, a gente tem que encarar aquilo como personagens. Não quer dizer que eles fazem isso, eles acordam daquela maneira. Não, são personagens. Assim como você vai no teatro e vê uma representação, e aquilo tudo é um teatro que acontece no palco. Mas, como todo artista, eles são excêntricos. Eles são excêntricos, lógico, como qualquer artista, eles são excêntricos. Mas... pra amenizar e pra gente começar a entender, fazer com que o padeiro da nossa esquina entenda, que aquilo são eles são personagens. Eu acho o seguinte, uma coisa recorrente a todo artista, seja como marketing ou não, é aquela coisa de se estudar demais e estudar as pessoas demais, sabe? Se romantizar demais e saber muito da sua personalidade e tudo mais. O que o Visual Kei faz? Eles pegam os caras da banda pegam a personalidade deles e exploram isso em cima de um personagem. Exatamente. Que existe uma divisão muito clara entre quem eles são e quais são os personagens. E outra coisa, nem interessa pro fã quem eles são. O que interessa é o que eles representam. É, mas não quer dizer também que o personagem é totalmente falso. O personagem é algo baseado nele. Referências dele, né? Tem referência dele, da personalidade. É ele soltando a franga e sendo mais certo possível. Eu creio que o Darko tem um medo terrível de conhecer o Miyavi, por exemplo, saber exatamente o que o Miyavi pensa, o que ele faz. O que ele come no café da manhã. Exatamente. É uma coisa... Quer dizer, quem ele come no café da manhã. Ou quem come ele no café da manhã. Calma, pessoas. Vamos ser imparciais, por favor. Não destrua meu sonho. O Miyavi, ele é uma criança. O Miyavi é uma criança feliz. Tá, então o Visual Kei... E como todo fã, rola aquela coisa de, ao mesmo tempo, medo e vontade. De conhecer o cara, eu quero conhecer o cara, mas eu já tenho algo pré-estabelecido dele que é muito grande, que eu admiro, eu tenho medo de não ser isso. Então, os fãs se satisfazem com a imagem que eles veem. Eles compram a imagem se com e se satisfazem daquilo. Enquanto aqui no Brasil a gente quer saber quantos anos o Belo ficou preso, lá no Japão, não. Belo deveria ainda estar preso, né? O que Belo, por exemplo, é uma coisa muito Visual Kei, porque Belo não tem nada a ver com a imagem dele. O que é muito legal. Ele é feio. Né? Ou seja, Diego, para, é cala a boca. Enfim. O que acontece no Visual Kei é o seguinte, a vida particular das pessoas não está claro, não sai na revista, sabe? Não existe paparazzi no Japão? A gente existe, mas é tudo muita especulação, porque isso faz parte do marketing dele. Ah, não sei quem tá pegando não sei quem. A gente tem o grande caso de amor, Gakuto e Kami. Gente, eles fazem altos romances, eles pegam indícios de clipes e tudo mais. Eu já ouvi, eu já assisti um clipe do lado de uma malícia maníaca. Na verdade, ela é uma gactomaníaca. Gactomaníaca. Ela é Dears. E ela parava de 5 em 5 minutos. Dears, né? Dears. É. Ela parava de 5 em 5 minutos pra dizer: tá vendo aquela borboleta pra esquerda? Isso é um sinal. Isso quer Nossa. Dizer que, cara, de 5 em 5 minutos tinha indícios. E criavam-se monografias em relação àquilo. Mas peraí. Impressionante. Peraí. Na estreia do Skin, eu acho que o Gacto e o Miave estão bem assanhadinhos. Calma, a gente vai chegar lá. Não, eles são felizes, estão brincando, tá? A gente tá no Malice. É, eles são crianças, tudo bem. Daqui a pouco tem um furo de reportagem sobre a estreia do Skin, que foi na semana passada. Get back! Retrasado. Get back! E... tá, já pararam, tudo bem. Já paramos. E, ok, tinha o Kami, que era o baterista, e tinha o Gacto, que era o vocal. E todo mundo dizia que rolava uma fera entre eles, né? Tinha um... Na verdade, as fãs de J-Rock, de Visual K... elas veem putaria em tudo, porque elas normalmente são fãs de Yaoi. Então, tem putaria em tudo, sabe? O Malice Mizer, todo mundo pegava todo mundo e era isso. E mais, existia o caso de amor maior entre o Camille e o Gacto. O Gacto saiu da banda, depois do problema lá que estavam dizendo que ele tava roubando dinheiro. E aí, 6 meses depois que o Gacto saiu da banda, o Camille morre de aneurisma cerebral dormindo. E aí o Gacto fica 4 meses ou 6 meses... Meu avô morreu assim também. Internado. Meu avô não veio o caso, é verdade. É, seu avô não pegava ninguém. Você ficou em depressão também? Meu avô não era Besouro K, não era de uma banda. Então por isso que você não entrou em depressão, se ele fosse... Não, eu queria dizer que meu avô morreu de uma forma muito legal. Camille morreu de uma forma muito legal também. Ok, 4/6 meses. O Gacto foi internado e aí ele voltou na carreira solo dele, voltou todo magrelinho, as pessoas ficaram todo com peninha dele. Tadinho do Gacto, ele tá magrinho. Teve a história de que ele ficou em depressão durante muito tempo no hospital. Ele tá... Aí ele voltou. A doença foi recorrente da depressão. Quer saber de uma coisa? Tô de bem com a vida, vou de vento em popa, estou feliz pra burro, tô assim com o mundo, entendeu? Então ele saiu, entrou no palco e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou cantar. Brilhar. E aí ele virou uma merda. Não virou. Muito legal o videozinho que... Olha, os melhores vídeos do YouTube foi do show assim que ele saiu da UTI, tá? Saiu arrasando com ursinhos e tudo. Naquela época, a gente ainda tinha o Gacto. A gente ainda tinha o feeling do Gacto. Só que aí teve um momento que todo mundo ficou chamando ele pra fazer e saiu fotográfico pra revista. E ele se achou. E aí ele apareceu... Você, no Japão, você olhava pela janela do seu carro, você viu um outdoor com Gacto. Você abriu uma revista, Gacto. Era Gacto em todos os cantos. Você dormia, sonhava com Gacto. É, no ônibus passando tinha uma foto do Gacto. Era o Gacto em todos os lugares. Você ouvia J-Cast, tá ouvindo Gacto. Tinha um Gacto em todos os lugares. E teve uma super saturação disso. O Gacto, pra mim, naquela época, virou uma loura burra. Aquela que mostra a bunda em tudo quanto é canto. É, enquanto isso, na casa do Mano. Filho da puta. Eu te odeio! Eu te odeio! É, aí o Mano ganhava dinheiro vendendo roupa. É, e por isso que ele virou o pai da Gothic Lolita e agora tá investindo na sua linha, sua grife. Pera aí, gente. Vanessa Camargo. Ele virou a mãe. É, ele virou algo. É, ele virou pra mim o pai e a mãe. E... O ser a irmã, maior. A irmã, o tio e o avô. E eu tô quase Raul Seixas aqui, né? Todos os parentes. Ele é a flor, ele é a poeta, o início, enfim. O princípio e o fim. Gênesis e o apocalipse. Enfim, chega de Malice Mizer, né? Gacto pra todo lado, ninguém aguentava mais. O Gacto ficou mais pop, ficou muito mais pop. Começou a ir pra Malhação e ficou fortinho e ficou pop. E aí ele é o Gacto de hoje em dia. E aí eu odeio ele. Eu gosto do Gacto. A voz dele é demais, as músicas... A voz dele é demais, ele como músico ele é muito bom, porém a imagem que ele vende já tá super saturada. Ele é um velho que chora. Não é. Ele é a pessoa que consegue morrer nos clipes lindamente. Ele morre muito bem. Eu gosto com ele morrendo. Eu gosto de ver o Gacto sofrendo. Eu acho que ele tá tentando voltar no Mato Grosso. Não, o Gacto é muito legal, o vibrato dele é único e ele é tudo. Ele é uma pessoa que perde todo mundo que ama ele, que ele ama e que depois fica chorando. Então eu não gosto mais do Gacto, não quero morrer. Enfim. Tá bom, né? Pós Malice Mizer, nós tivemos várias bandinhas surgindo com esse visual mais apoteótico. Gostei disso, Globeleza. É. Muito legal. Só que um pouco mais de roupa, digamos assim. Ou não, né? Tem bastante roupa. O LS9, por exemplo, eles usam aquele shortinho pequenininho. Ah, tá. Toda de fora. Máximo isso. E máximo. O Toru também, no... Completamente. Os Atiras, né? É, ele usou bandeiras pra de vinil. É. E aí surgiu vários estilos. Tivemos Eroguro, tivemos Jiren Grey, que eu não vou falar de Jiren Grey, porque eu não gosto de Jiren Grey. E eu acho que ninguém aqui gosta de Jiren Grey. Eu não conheço o Jiren Grey, mas eu concordo com você, só pra fazer uma média. Jiren Grey tem um cara bem... Eu nem quero conhecer. Mas o Jiren Grey tem cabelos bem... bem... como fala? Não, os cabelos do Jiren Grey são bem normais. Angular? Cabelos muito angulares. Não, cabelo... É Dragon Ball isso? O cabelo do Jiren Grey é bem normal, bem normalzinho. A graça do Jiren Grey é ser feio. Eles querem ser feios e grotescos. Eles conseguem? Eles conseguem, eu acho isso ridículo. Porque ninguém é feio e grotesco daquele jeito. eles viraram um padrãozinho, eles não ficaram muito diferentes do tudo mais, não é? É, eles começaram, e eles mudavam o tempo inteiro, eles, né? Eles retrocederam. Eles começaram com o visual aqui normal, aí depois eles ficaram Eroguro, aí depois eles aderiram ao visualzinho Larkin Cell, sabe? Que é, sabe o que eu adorei? Larkin Cell é a decepção. Eu adoro o Larkin Cell, não foi visual. É. Exatamente. É. Ele é visual, mas não é visual que, sabe? Ele é único, ele só choca. É uma banda diferente, né? Que choca em alguns clipes. A gente tem um clipe do Hyde com coroa de espinhos, simulando Jesus. Uh-huh. Eles chocam. Porém, a intenção deles não é ser tão espalhafatoso, tão apoteótico. Até por uma questão de marketing mesmo, depois que eles começaram a ficar... a virar referências e tudo mais. Ou não, né? Também, né? Nem todo mundo que tá suscetível a botar uma saia e arrepiar o cabelo. Até porque, a gente tá falando assim, mas o visual kei ainda no Japão é uma coisa muito seleta. É. Não é uma coisa muito popular, não é mainstream, né? Não é uma coisa... É mainstream. Que tá no Hei, que tá no... sabe? É mainstream. A gente tem o Diego aqui, que ele é um grande entusiasta do J-pop. Pop. É. Eu gosto do lado mais subversivo do J-pop. Você não vê programas de televisão com a banda visual kei? A gente vê, só que é mais raro. Até porque é muito estranho. Sabe, alguém aqui que já foi no YouTube ou em qualquer outro lugar, já viu programas japoneses, aquelas letras coloridas, aqueles kanjis coloridos, popando o tempo inteiro, sabe? E aí eles falando muito animadamente, isso não combina com o visual kei. É muito feliz aqui. Se você procurar, você vê programas onde Mario se miseria. E é muito estranho, eles são totalmente deslocados ali. Pois é, sentado do lado de Mori Musume, nada como assim. Muito estranho. Completamente. Então nós começamos, temos o Sharekei, que foi uma coisa que teve um grande boom do Sharekei há um tempinho atrás. Tem bandas como a Yabi, tem bandas como o Ancafé, tem bandas como as que vão vir, que é o Charlotte e o Medigo. O que é o Sharekei? Eles têm aquela coisa meio dark, aquela roupa meio preta, porém eles têm coisas coloridas. Eles são felizes. Por exemplo, o Ancafé, ele não é tão dark. Ele é mais feliz mesmo. Eles usam roupas não tão estranhas, roupas que a gente poderia ver numa banda americana, de uma banda emo americana, uma banda whatever americana. Eu adoro, eu acho muito legal o visual deles. Com listrado, alegre, feliz, colorido. Puro alto mesmo, assim. É. E agora a gente tem o... não sei se você viu, o boss saiu da banda, né? Entrou um novo guitarrista e entrou um tecladista. E o tecladista é o filho da Dercy Gonçalves. O quê? É um Shinigami? Ele tem um cabelo... que história é essa, o Shinigami? Porque a Dercy, ela é um Shinigami, pessoal. Ela é o rei Shinigami. A Dercy, ela é imune a Death Note. Por quê? Porque ela é um Shinigami personificado. Por isso que ela está aí com 100 anos. Mas, na verdade, ela é irmão do Yuku. Todo mundo tentou matar a Dercy Gonçalves e ninguém conseguiu. Ninguém consegue, cara. Mas, visual kei... o cabelo do tecladista, então. Ele é filho da Dercy Gonçalves porque o cabelo dele é louro e todo cacheadinho. Meu Deus. Igual da Dercy, o cabelo dele é idêntico da Dercy. Me diz uma coisa, por exemplo, o Bo saiu da banda. O Bo saiu da banda. Por quê? Tem algum efeito humano aí na história? O Bo apenas disse que ele não estava conseguindo se concentrar na banda, ele estava com ideias, ele tinha ideias na cabeça e ele não achava que ele estava se dedicando quanto a banda merecia. E aí ele falou, vou sair, vou fazer o que der na telha. Mas ele tem noção de que ele é o mais adoradinho de todos eles, né? Sabe, ele é a menininha da banda. Uma coisa comum no Sharekei, tem uma menininha na banda. E ele é recorrente visualmente, mas ele não é tão assim, sabe? Vamos dizer que se a gente... Mas visualmente, eu acho que ele é o ponto alto da banda. Vamos dizer, se a gente dividir a banda em porcentagem, ele tem 10 ou 20% a mais do que as outras. É. Então, mas ninguém botou ele pra fora. Ele que quis sair. Ele que saiu. E aí ele botou recadinhos super fofos pra todo mundo da banda. Foi tudo muito legal. E ele saiu fora. E eles botaram dois carinhas no lugar. Ok, a gente tem... o Ayabi é uma banda... eu gosto muito do Sharekei. O Sharekei é super passivo, super feliz. O som deles é feliz. Do Ancafé, principalmente. É um dos poucos estilos que o visual influencia no som da música, né? É uma coisa bem feliz. A gente tem vozinha de criança. Os clipes deles são bonitinhos. É um conceito legal. Isso, os clipes do Ancafé. A gente tem o Ayabi, ele é mais dark. O Ayabi, ele tem roupas mais pretas. Uma coisa mais dark, um pouco Eroguro e tal. E, sabe, eles colocam tirinhas coloridas, eles colocam um pouco de cor no preto do visual kei. Pra quebrar um pouco esse padrão. E, por exemplo, o Nightmare e o Fantasmagoria, eles seriam o quê, mais ou menos? Nightmare, pra quem não sabe, é a banda que responsável pela abertura de Claymore e também pela abertura The World de Death Note. Eles, por exemplo, The Nightmare e o Fantasmagoria, que é uma outra banda, eles se encaixariam em que subdivisão? A gente sabe que não pode sair delimitando tudo, mas o que você acharia que eles são? Assim? Olha, eu não olhei nada visual do Nightmare. Você viu? Eles seriam o quê? Um Jean Greyzinho, assim? Eu não vi nada visual do Nightmare. Eu vi. Eles cantam em ambientes cinzas. Eles muito preto, tudo de preto, praticamente. Mas são roupas normais ou tem couro, tem tiras? Não tem muito vinil, pedaço não. De não, carne exposta. Não, é. O Fantasmagória, eu vi que eles são altamente perfumados. O Fantasmagória, ele... Vamos dizer que ele é o filho, o que sobrou de um movimento que aconteceu no final dos anos 90, que foi de muita banda visual, que é underground. Que é que o pessoal agora aqui do Brasil... O que acontece é o seguinte, né? Começou a surgir um grande público de J-Rock e visual cake aqui no Japão. Aqui no Brasil. Japão, que a gente tá aqui... Whatever. Na torre de Tóquio. Aqui no Brasil. E o que acontece sempre aqui no Brasil é que sempre que uma coisa fica muito popular, começa a surgir fangirlzinhas de meu Deus, ele é lindo, a bunda dele é linda, blá blá blá blá blá, eu tomava não sei quem de canudinho. Ele é preso. Não, foi o Belo, foi preso. Ninguém é preso, aquela boca. É, quando faz muito sucesso, meu Deus, que lindo, aí surge aquele pessoal com síndrome de underground. Pô, todo mundo tá gostando desse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no Google, vou procurar aquela banda que ninguém ouviu falar. E vou começar a gostar. Aí surge coisas como Larene, não, Larene é bem legal, Larene é uma banda bem legal, que mistura várias coisas, tem um pouco de Oshariké em um cara, tem um pouco de Gacto no vocalista, aí tem um... Gacto já virou estilo, né? Gacto é a referência. Quando eu digo Gacto, era o Gacto no Malice Mizer, sabe? Aquela coisa branca e pomposa. Que eu gosto dele nessa época, né? Nessa versão, assim, mas eu continuo gostando do Gacto. Mas eu gosto do Mano, porque ele proporciona a gente isso tudo. Tem um baterista com chapéuzinho de Carmen Sandiego e tudo mais. A gente tem coisas como Alien Marais, a gente tem... Eu não sei pronunciar os nomes, que são nomes franceses, eu não sei falar francês. Eles gostam de colocar esses nomes estranhos, cara. Eles jogaram com Larkin Cell, aí fazem alguma coisa... Aí bota um tio... Aí bota um apóstrofo. Uma letra maior que a outra, bota apóstrofo, bota uma cruz no meio. Isso é cult. Qual é a banda aqui agora? Vamos ver. Vamos. Le Computer de Le Fleur. Le Computer de Le Fleur. Você bota uma cruz antes do D e uma depois. E um W no meio, inserido. E bota um tio de Computer. Cara, legal isso. Muito legal. Mas então, aí surgiram essas bandas que é um visual que eu não sei que exemplo dar pra vocês. Vocês podem procurar do Le Quartz. Eu acho que é uma das que chamaram mais atenção. E por coincidência, Miave faz parte da história. É, o Miave, ele era não o é porque ele gosta de Miave. A gente... Não é porque ele idolatra. Não é, claro que não é. A gente tem também, o Alice Nine também segue um pouco, o Alice Nine é um pouco o Shadiken, mas segue bastante esse estilo. Que é muito vinil, muito couro, muita perna de fora. E é isso, ponto. Quer dizer, são vários cabelos estilos. Cabelos coloridos, muita perna de fora, muito vinil, uma coisa mais sexy, vamos dizer assim. Isso é relativo. É. Mas tudo bem. E esse é o estilo. Eu nem sei do que a gente tá falando inicialmente. De Fantasmagória. Fantasmagória é isso com um pouco mais de pompa. Com penas, vamos dizer assim. É, eles têm muita penas, cara. É, eles têm uma maquiagem mais artística. Sabe aquelas armação de vestido? Eles usam armação de vestido no ombro. Eles colocam aquelas armações com penas e penduricalhos. Eles querem ser cavaleiros. É, eu acho que... No Le Quartz, por exemplo, eles até tinham asas, até tinham penas, mas era tudo muito monocromático. Eles não eram aí de bateria. Não, eles não conhecem não o carnaval. Ou conhecem. Esse é o vocalista do Chamber Revolution, né? Cara, ele foi receber um prêmio. Ele estava a galinha. Ele não usou roupa. Ele usou penas. A galinha reluzente. Penas coladas ué, na pele. Ele podia estar desfilando na Sapucaí, ué. Não, e com o dedinho assim, com aquelas unhas aí no Hamasaki, cheio de purpurina e com penas. Aquelas unhas que são maiores que o dedo. Impressionante. Tipo as suas? Uma coisa... Não, as minhas unhas estão quase lá. Sabe aquele alien dos sinais? Tipo assim, entendeu? Eles assim, com aquelas unhas e com cristais pendurados. Enfim. Quase não era o caixão, mas chega, Diego. Só que não dobrava tanto a unha. Enfim, vamos dizer que o Fantasmagória seria uma mistura da pomposidade do Malice Mizer com essa coisa mais que eu não sei, que chegaram a chamar de Kotekoteke. E todo mundo crucificou o pessoal que criou isso, porque ninguém nunca falou que aquilo era o Kotekoteke. Whatever, né? Não dá pra definir nada. Ninguém quer saber. O negócio é linguagem visual e a gente tá vendo aqui que as bandas, elas divergem no seu visual, mas no final dos contos é linguagem visual. E chegando nos dias de hoje, a gente começou... teve o boom do Shariken, todo mundo fez banda do Shariken, e aí eles pararam, pô, tá tudo muito colorido, tudo muito feliz, a gente tem que ter novidade nessa droga. E eles olharam, pô, tudo que a gente fez desde o Malice Mizer foi copiar. Vamos inventar coisa nova, vamos inventar conceito novo. E a gente tem aí pessoas com conceito novo como... A gente tem LMC, Lovely Monochang, que eles começaram a trabalhar o musical até que enfim. Musical. É, eles começaram a trabalhar e dar uma harmonia. Que não é uma obrigatoriedade, porque todo mundo sabe que quando se trata de visual band, a gente sabe que primeiro o visual, depois o musical. Por quê? Porque existe muito desse pessoalzinho que você falou de... Ah, quem tá fazendo sucesso? Então eu gosto dele. Vou gostar de um qualquer que eu acho no Google. Uhum. Então, esse um qualquer é aquele que tiver mais escalafabético. Aí tem como eu falar, tem a Ioria, tem Blood, esses underground que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, mas nunca ouvi. Nunca peguei pra ouvir. Tem alguns temas legais. Tem Muck, que não é tão underground assim. Isso é um Pokémon. É, mas é M-U-C-K. Aí os japoneses falam Muku, que significa 69. What? É, Muku, 69. Interessante. É, depois você faz essa fórmula que eu não consegui chegar no resultado ainda. Enfim. Então. E... 69 é legal. E... Como assim? Peraí. Dá pra cortar isso na edição? É, porque a gente tem todo o conceito sexual do ok. É, enfim. Né? E eu acho isso demais. Aí, o que, que eu queria falar, cara? Chegando nos dias de hoje... Chegando nos dias de hoje, a gente tem coisas mais felizes. A gente tem LMC, Lovely Monochang, que é uma banda de dois. Uma banda de dois, guitarrista do Pierrot. Eu vou falar delas depois, não recomendo. E eles são mais felizes, mais up. E tão criando conceitos novos, sabe? Piso ok, eu acho que é constante mudança. Tem o Miyavi se reformulou. O Miyavi se reformulou, não. O Miyavi finalmente se descobriu. Não, o Miyavi, ele usa esse visualismo descaradamente. Ele fala, olha só, eu quero criar um estilo próprio, tá? Neo-visualismo. E o mais legal do Miyavi é que ele brinca. E pendura uma bandeira enorme no clipe que neo-visualismo, lembre-se. Mas antes do neo-visualismo, teve o MV Pops, né? Que ele falou, pô, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Então, peraí, vou botar um bigode e cantar Senhor, Senhora e Senhorita, porque ficou meio quieto. Ah, não ficou legal? Com espanholas dançando. Então vou botar um tupete pra ver se ficou bom. Não ficou legal? Então vou me vestir de... Vou me vestir de mendiga e fazer um clipe mó legal, stop motion, com umas... Mas ele estuda um conceito ou pega ideias aleatórias? Imagino que ele pega ideias aleatórias. O Miyavi, ele trabalha o tempo inteiro. Ele é muito, muito ativo. Então, o Visual K está em constante mudança. E Miyavi é um dos fatores para isso acontecer. Miyavi, com certeza, daqui a uns anos vai ser grande referência. Primeiro porque ele, por si só, já representa um personagem muito grande. E segundo porque ele tá no skin, né, gente? É, todo mundo fala... Skin não é Skull, não é... Só um pequeno detalhe. Todo mundo fala que Miyavi não é Visual K. O Miyavi, ele usa o Visual K em roupas normais e ele está reformulando o Visual K. Ele está fazendo algo novo. Eu acho o seguinte, se Visual K é linguagem visual, como assim Miyavi não faz parte do Visual todo K? Mundo diz que ele não faz parte, por quê? Porque ele não pega conceito de lugar nenhum. Ele que dá é na original, telha. Original. Que dá na telha, ele bota. Eu quero botar uma roupa colorida, eu quero botar uma saia estampada com florzinha, eu vou botar. Acabou. Só ele faz isso? E só ele faz isso. Por enquanto. Porque até ele fazer... Porque o problema do Miyavi é que ele tem ideias demais. Então ele está o tempo inteiro mudando. Eu acho que o Miyavi, com esse neofusualismo, se ele parar 3 meses ou 4 meses com ele, o pessoal vai começar a adotar. Vai começar a surgir bando com isso. Acontece, é se, mercado... Se fizer show, né? Se fizer boom, né? É. Se o, eu tô falando demais. Se fizer boom, né? Se os japoneses gostarem, que eu ainda não sei. Eu não sei qual foi. Você acha que essa inclusão do Miyavi no skin vai refletir de que forma na carreira dele? O que você acha que vai acontecer na carreira dele? Até agora, eu não sei. Um pré-requisito que o Miyavi fez foi que... Pra que ele participasse do skin, isso não danificasse nada a carreira solo dele. Porque a carreira solo dele é o projeto principal dele. Então ele vai continuar lançando singles e álbuns simultâneos ao skin. Aham. Uhum. E o skin é secundário. E o gato? O gato, eu acho que ele fez também a mesma coisa. Só que o gato é um pouquinho mais mainstream, sabe? O gato gosta mais de aparecer no mundo. Gato vai em programas, Vamos dizer que o Miyavi gosta de aparecer fazendo o que ele gosta. O gato gosta de aparecer mais do que fazer o que ele gosta. Então temos skin. E é isso aí. E é isso aí. Skin é, acho que é a coisa mais... Que não é tão bizarro que, né? A gente vai deixar claro isso depois. Tem coisinha lá. A gente vai falar sobre isso. Linguagem visual, bizarro que. Agora, vamos transportar todos esses conceitos nipônicos e escalafabéticos para a nossa vidinha aqui no Brasil. O que que a sua irmã falaria sobre isso? O que que o seu pai falaria sobre isso? O que seus colegas de escola falariam sobre isso? O amigo do seu primo que morava na rua de baixo vai falar sobre isso? O que que o Lula falaria sobre isso? Vocês podem descobrir isso agora na nossa pesquisa de campo, não? Vamos até ela! Nesse momento a gente tá descendo aqui, porque... Nós vamos diretamente ao núcleo onde tem pessoas para saber, para realizar a nossa enquete do Instituto Podcastico de Estatísticas Inúteis, o IPEI, que a partir de agora vocês vão, vai estar muito frequente aqui os estudos desse grande instituto. Ou não, né? A gente vai lá pro shopping e vamos ver o que o povo normal acha dessa maluquice. Abre a porta aí, pô. Abre a porta aí, Luan. Abre a porta. Você não abriu a porta, Luan? Pera aí, Luan vai abrir a porta e daqui a pouco a gente já está lá no shopping. Enquanto isso, na semana passada... O GQS informa, com muito pesar, que a grande e excelentíssima atriz e modelo Desi Gonçalves veio a falecer nessa manhã na cidade de São Paulo. Como assim? O mundo não explodiu ainda, seria apocalipse. Realmente, Desi Gonçalves não morreu. Whatever. Esse é o plantão de GQS... E Desi Gonçalves está viva. Se a Desi Gonçalves morresse, seria um presságio do apocalipse, né, cara? É, graças a Deus ela não morreu. E graças a Deus essa notícia também foi falsa, porque eu odeio essa música. É, né? Por que você odeia essa música? Cara, porque ela começava a tocar no meio dos Power Rangers, no meio de Dragon Ball, era uma merda. Ah, eu lembro disso, né, cara? Era muito... Tava lá, pô, Power Ranger, o monstro cresceu, e tan da p... Que morreu agora, que não morreu podia morrer agora? Mais tarde. Eu lembro, né? Eu já perdi um episódio de Pokémon por causa do Bin Laden. Como assim? Lá no 11 de setembro, cheguei no colégio, tava de manhã, né? Tinha 11 anos, sou mais novinho daqui. Aí, tinha 11 anos, cheguei todo feliz. Pô, vi Pokémon, quando eu chego daquele prédio pegando fogo, que p*** é essa? Bin Laden, filho da mãe, nem pra jogar o... avião lá de tarde, né, cara? Né, cara? Esse cara não podia morrer de tarde? É, no meio da segunda tarde, quem sabe? Por que desgraça só acontece de manhã, cara? Eu tava muito puto com isso. É verdade, cara. É verdade. Temos que descobrir por que as calamidades só aconteciam de manhã no meio dos desenhos, cara. É muito, muito foda, cara. Mas então, tá só eu e o Luan aqui. O Diego não tá, porque esse é um plantão do GQS. Nós vamos comentar sobre Naruto no SBT. Estamos na segunda e normalmente o programa não é gravado na segunda. Ele é gravado no final de semana ou antes disso. E nós estamos fazendo isso excepcionalmente, porque eu sou um carinha muito dedicado, pra falar sobre Naruto pra vocês que pediram. É, ele me acordou 7 horas da manhã, sendo que só passou o desenho quase 11 e pouca, né? Só passou o anime essa hora. Pois é, eu tive que madrugar. Eu acordei às 10 da manhã. Olha isso. Eu que acordo às 2, acordei às 10. Mas então, foi tranquilo, né? É, pelo que a gente viu aqui, não foi muito pior do que na Cartoon, né? Não foi diferente no Cartoon. Teve os cortes da versão americana, teve sangue a menos. Inclusive, uma curiosidade que a gente foi pesquisar sobre os cortes da versão americana, eu ainda não tinha visto dublado. Você tá falando, pô, a voz do Naruto tá muito ruim, tá parecendo um delinquente, mas, cara, o Naruto é um delinquente. É, o Naruto já tem aquela voz irritante no japonês. E a voz do Naruto é um porre em japonês. Não, pra mim isso é até o legal, é interessante isso. Não, né? Eu não consegui ver um anime por causa da voz do Naruto. Tá, né? Ah, e por causa das coisas idiotas, né? Porque tem muita coisa idiota naquele livro. Mas enfim, pra quem tem qualquer conhecimento da língua japonesa e da cultura japonesa, percebe na fala do Naruto muita coisa de furiô. Ah, pra ser sincero, até na entonação dele, no jeito dele na falar, entonação, é bem, né? É bem perralho, mala. Ele fala muito onda, e até o date vai, ó, é muito, muito rude, né? Muito rude mesmo. Então não tem por que reclamarem disso. Claro que quem reclama, a maior reclamação é: ah não, Naruto vai ficar modinha, quando chegar amanhã no colégio vai dar os pirralhos brincando de Naruto. Tá, quem fala isso são pessoas de 13 anos. Pessoas de 13 anos, vocês não são adultos. Naruto é pra criança, sim, é pra criança e... Ué, eu tenho 20 anos e assisto Naruto, e aí? É, mas Naruto foi feito pra crianças e jovens. Jovens, que eu digo. É, 14, 13, 14, 15, 10, 11, 12, tá. Então eu sou um velho bobão. Sabe, 10, 11, 12, essas crianças que não gostam de ser chamadas de crianças? Uh-huh, Comitê Revolucionário Ultra Jovem? Tá certo. Então, é pra eles ir mais pra frente. Só que a gente pode assistir numa boa. Eu leio o mangá de Naruto. Só que o anime, principalmente, mais do que o mangá, é feito pra criança pelas piadinhas inseridas e tudo mais. Receptivo e óbvio isso. Aí tem os idiotas de Naruto, né? Com QI super avançado, com argumentos muito bons, muito convincentes os argumentos deles, sabe? Porque nós, Naruto, tem que se f***, Naruto tem que tomar no f***, Naruto é muito bom, Naruto no Orkut ficou horrível. Só beleza, joinha. Naruto no Orkut não, Naruto no SBT, né? É, Naruto no SBT, não é Naruto no Orkut, Naruto no SBT. Muito, muito, muito tosco, né? Além disso, Naruto é muito tosco e não, a melhor de Naruto cortaram. Da versão americana, que também cortaram no Cartoon, cortaram aqui. que foi as aberturas e os finalizações. Isso é verdade. As openings recentes. Isso é realmente sacanagem, porque são muito boas as músicas e, pô... É o melhor de Naruto, sem dúvida, e colocaram aquela aberturinha Yu-Gi-Oh!, né? Sua vez! Com a musiquinha genérica e serinhas. Isso foi o pior. Tirou a graça do anime. Eu assistiria Naruto só pelas musiquinhas. Se estivesse tocando música em japonês no SBT, eu assistiria todo dia, só pra ver música em japonês no SBT. Seria muito bizarro também. É, não, mas eles sempre traduziram as músicas. E não eram tão ruins assim, eram legais. É, as músicas eram legais. Só que os animes... depois de um tempo começaram a ficar ruins. É. Você percebeu, tá, cara? Qualquer anime quando vai pra Globo, fica ruim as músicas. As músicas da SBT eram legais, as músicas da Band eram legais, Xalá, Retxalá era muito boa. Xalá, aí vai pra Globo, é, vem com o Idota Power em português, que era horrível. Meu compromisso é sempre vencer. Muito horrível, cara. Aquela música é muito realmente feia. Realmente. O Silvio Santos é o pioneiro, é o que faz melhor isso mesmo, essas dublagens. Quem faz melhor é a Band. Eu não sei, deve ser... Cara, que... Silvio Santos traduziu Chaves, então pra mim ele é o cara. Então, Naruto estará no SBT, passando por volta de 11h20, foi mais ou menos esse horário. Começou 11 horas, vocês ligam a televisão e ficam assistindo o Super Choque, que depois o Super Choque começa. Isso se ele não mudar de horário, né? Porque Silvio Santos muda de horário por dia. Cada dia passa num horário diferente. Realmente. Ele se comprometeu a passar 52 episódios. É o que ele comprou. Ele se comprometeu a passar, né? Cena? Eu espero que ele passe um pouco mais, mesmo porque isso é no meio do exame Chunin, né? Então vai ficar meio estranho se parar nos 52. É, se der na telha, ele para antes. Na verdade, o que vai acontecer provavelmente é o seguinte: vai passar até os 52, aí vai começar tudo de novo, aí depois ele vai ver se ele compra. Eu não sei, faz tempo que o SBT não passa nenhum anime, pra gente saber qual seria o método deles. Mas eles compraram 52 episódios. Se não der sucesso, eles vão parar no meio, foda-se. Se fizer sucesso, eles devem ou agora ou depois comprar outro episódio, repetindo ou não. Outros mais episódios, né? Mais temporadas. Enfim, né? É isso. Ah, é, óbvio. É, a gente tava pesquisando sobre os cortes e... sobre os cortes que teve na versão americana. E a gente viu que eram coisas que eram consideradas cortes que não eram cortes. A gente via... Tem umas coisas, sinceramente, que parecem melhoradas, na verdade. Tem uns desenhos, umas passagens que na versão americana... Sinceramente, pelo menos eu achei, né, melhores do que a versão japonesa. Você achou não, está óbvio que é melhor. É, então, aí fica aquela pergunta. Isso, eles não pode ser editado aquilo, tá refeito, é outra coisa. É, a imagem está melhor. Se vocês forem no Naruto Project, o melhor exemplo que eu achei foi no episódio 3. Tem uma sessão de cortes, vocês vão no episódio 3, e logo no início tem uma comparação de uma cena da versão japonesa da Kurenai e da versão americana. E a Kurenai na versão japonesa, primeiro que ela era despeitada, depois ela era um anãozinho parrudo, com a cara toda torta, era muito feia. E a Kurenai não deixa desejar pra Tsunade não, né, cara? Pois é, né, eu prefiro até a Kurenai do que a Tsunade, Tsunade é velha. Mas... E aí tem a versão americana, e a versão americana ela tá linda, maravilhosa, e como ela é, como a gente conhece ela. O que me levou à seguinte teoria, não é confirmada. Teoria de que o que a gente vê na internet é a versão de televisão. Porque os animes têm que ser feitos no hurry ali, né? Na pressa. Hurry, hurry, andale, andale. E às vezes as coisas não saem tão boas. Então quando eles vão lançar depois em DVD, eles devem rever. E as cenas mais mal feitas, eles devem refazer, modificar e fazer ficar bonitinho. E é essa a versão que vai para outros países, que é a versão que a gente está assistindo na televisão. É, então por isso mesmo não seja o caso de ser corte. Talvez seja uma melhorada dos próprios produtores do anime. É, do Japão mesmo. Talvez também não. Isso é só uma teoria. É, realmente. Falando em Bom Dia e Companhia, cara, me pintou uma dúvida. A Jéssica e o Cauê, onde será que eles estão, cara? Cara, quando eles acabaram de sair do Bom Dia e Companhia, tem aquela comunidade, né? Eu odeio a Jéssica e o Cauê. Aí eles fizeram o comercial de um biscoito, que passava no SBT. Ou aquele biscoito genérico do Beto Carreiro? É, era um biscoito... É, esse mesmo. E eu fui pesquisar pra saber o que tinha acontecido com eles, o que eles estavam fazendo da vida. Alguém já comeu aquele biscoito? Se alguém comeu aquele biscoito, manda mensagem de voz dizendo que vocês comeram aquele biscoito. Por favor, eu nunca vi aquilo pra vender. Eu também não sei qual é a marca, mas é o biscoito da Jéssica e do Cauê. Então, eu fui pesquisar e na comunidade botaram um link pro um vlog, possível vlog dele. E era muito do mal, o cara era satanista. Kanama Fatan Cthulhu? Tinha fotos dele, fotos normais dele, que não eram de gravação normalmente. Eram fotos dele como pessoa, vamos dizer assim, sem aquela cara de idiota. Quero até caramba, nem... aquilo não é default, não? Não, é um pouco melhor quando ele não está falando coisas idiotas. Ah, tá. E aí, eu fui pesquisar e tinha lá, né? Eu amo Satã e poesias satânicas. e fotos muito, muito demoníacas e fotos góticas, e era muito mal, cara. Eu preciso ver isso depois. Só que um tempo depois, uns meses depois, fui pesquisar novamente, porque vira e mexe, eu vou pesquisar sobre a vida daqueles dois, porque eles são criaturas estranhas demais. É, ele é um fã enrustido, né? Eu sou um fã enrustido, pra falar a verdade. Adoro aquela boquinha torta do Cauê. E... é, é um futuro Stallone, né? É. E whatever. E um tempo depois surgiu outro vlog, que era um endereço diferente, porque o vlog antigo era o Flogão, esse era do Fotolog. E ele tava totalmente playboy, playboy genérico, sabe? Foi pra balada com os amiguinhos. Então eu não sei, é possível que o outro vlog seja falso. E a Jéssica, eu fui pesquisar hoje, ontem, sobre ela, né? E ela tá... ela tá fazendo filme pornô já, não? Não, ainda não. Ela fez, tinha a foto do aniversário de 15 anos dela, ela tá namorando um cara que parece alemão. Ah, playboyzinho genérico também. E ela tá uma patricinha genérica também. Apesar de estar muito bonita. Ah, interessante. O Luan, inclusive, comentou dos colchões dela. Enquanto ela estava no programa, ela tinha uns baitas nos colchões, né, Luan? Não denigre a minha imagem, por favor. Você era vidrado nas coxas da Jéssica. Não, eu ainda preferia a Eliana e coisa e tal, mas... eu era fã da Mara Maravilha. É verdade, a gente tava vendo aqui uns vídeos da Mara Maravilha e... cara, eu não lembrava que a Mara Maravilha era tão bonita. É, o Darko se reapaixonou pela Mara Maravilha. Eu lembro, né? Que eu gostava muito dela, eu não sabia por quê. É porque a mulher era linda pra caralho. Eu vi o clipe do Kurumin e, cara, demais. Demais. Além de gostosa, era muito bonita. Kurumin, Sakurumin, é muito bom, cara, muito bom. Enfim, acho que isso é tudo, né? Não, peraí, é... tem aquele camaradinho agora que tá apresentando o Bom Dia Companhia também, sabe o nome dele? Ah, o Yuji, né? É, não sei o nome dele. Eu lembro que ele era o cover mirim do Bento, do Mamonas. Sério? Sério, cara, não sabia não? É, não, onde que ele era? Cara, ele aparecia nesses programas desses caras de domingo que não fazem nada. Ah, cara, acho que eu lembro, no Raul Gil, não era? Raul Gil, não sei, Gugu, talvez. Acho que era no Raul, tinha um cover dos Mamonas no Raul Gil, não lembro se era dele. Tinha o cover mirim que ele ficava, fala, pinda, água quer que você tuba. Aham, é. Peraí, não funciona o nome da cidade, não sei. Mas enfim, São Paulo foi uma cidade, cidade não, né? É só cidade, né? São Paulo foi um estado fundado por um índio fanho e... paulistas, não brinquem com a gente. É isso, e aqui acaba o plantão J-Cast. Então, qual é o seu nome? Carol. E o seu nome? João. Carol e João, eu vou passar umas imagens aqui em slide e gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Vocês vão olhar o slide e vão, ao final, dar uma opinião, falar o que vem à cabeça de vocês depois de ver essa imagem, certinho? Tudo bem. Já é. Então vamos lá. Estão vendo a imagem? Sim. Bandinha, mas foda. O que vem à cabeça de vocês depois de ver essas imagens? Que a maioria tem a ver com goticismo. Cara, sei lá, tipo assim, vem o rock na minha cabeça, vem loucuras, surubas, sei lá. O que você... uma palavra pra definir tudo que você viu? Foda. Uma palavra pra definir tudo que você viu? Rock e goticismo. Isso aí. Qual o nome da senhora? Adriana. E o nome do senhor? Marcos. Adriana e Marcos. Eu vou passar um slide aqui de imagens e gostaria de saber o que vem à cabeça de vocês realmente em relação a isso. Passado essas imagens, o que vem à cabeça da senhora? Acho que é uma nova tendência de moda. A senhora acha isso? Eu acho. Talvez isso pegaria no Brasil? Acho que não. Pode por quê? Ser em São Paulo. Agora, Rio, acho que não pega, não. A senhora achou legal? Não gostei muito, não. Achei muito gótico, muito estranho, muito preto. Não combina com a gente, não. Tudo bem. Seu Marcos, o que você tem a falar? Me parece que está... me parece algo de cultura americana dentro do Japão lá, né, cara? Ah. Uma coisa não soa muito familiar ao que a gente é acostumado a ver do Japão, não. Pois é, o senhor tem razão. É, a origem do Visual K é americana. Parabéns pro senhor aí, seu Marcos. Valeu, valeu. Isso é um estilo japonês chamado Visual Kei, que é linguagem visual, e que é um estilo de banda japonesa que prezam pelo visual. E, como você pode ver, por exemplo, aqui é o Gothic Lolita, que é um estilo Gothic Lolita, que as meninas se vestem de gótico. Estilo mais boneca, né? Exatamente. É como ela é linda, não é? É. Só que é um homem. É? Não sabia não, não parece não. Não parece? Parece um homem. O que vem na sua cabeça depois de ver essas imagens? Estilos de pessoas diferentes, cada uma de um jeito. Você acha que as pessoas pensam... que as pessoas, qual a palavra que vocês usariam para descrever essas pessoas que passaram aí? Ah, não tenho a mínima ideia. Cada um tem um conceito. Eu, pra mim, é rebeldia. Ela tá bonita? Tá. Eu acho que não. Eu acho que ela tá horrível, mas... Isso é um homem. Ah, exatamente. Pois é. A opinião é a mesma? Pra mim era uma mulher. A mesma e pior ainda, porque pra mim era uma mulher e tá horrível. You're a loser! Boa noite, o nome do senhor é? Jenerson. Ele falou Jenerson. Vamos ouvir. Jenerson. Mais uma vez. Jenerson. Mais uma vez. Jenerson. Tá bom, entendendo. Rapaz, eu acho que é culturas diferentes aí e pessoas cheias de personalidade, né? Diferentes da minha. Antes de mais nada, qual é o seu nome? Luiz Henrique. E o seu nome? Gabriel. Qual é a palavra que vem na sua cabeça, sinceramente? Interessante. É a palavra que vem na sua cabeça, sinceramente? É sim. Ok, e qual é a palavra que vem na sua cabeça? Transcendental. Todos que estão aqui são homens, inclusive esse. A palavra continua a mesma? Macho. Essa. A palavra continua a mesma? Estranhos. Go ahead. Nanda Gabriela. Seu. Lucrécia. Seu. Nicole. E o seu? Laura. Eu vou passar uma série de imagens aqui e gostaria de saber o que passa na cabeça de vocês depois de ver essas imagens. Vamos lá. Pessoas de várias tonalidades de cabelo, estilos. Pessoas exóticas. Pessoas com personalidade própria. Pessoas diferentes. Pessoas exóticas. Personalidade própria. Essas aí estão meio assim, comportadas. Exóticas comportadas. E essas aí? Essa aí, o quarto elemento parece com você. Então, me diz aí, o que passa na cabeça de vocês depois dessas imagens? Qual a palavra que pode definir tudo isso que vocês viram? Exótico. Estilo. Emo. Personalidade. Muito bom, emo, cara. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Nicole. Parabéns, Nicole. Você é muito... Você acaba de ganhar um passeio no shopping. Acompanha ela. Você é chinês? É. Onde? Você é da onde, da China? Onde? Onde você nasceu? Guangdong. O senhor conhece Visual K? Que é isso? Essa aí? Malice Mizer. Conhece J-Rock? Não, não conheço não. Rock japonês? Rock japonês? Não. É, essa aí eu não conheço nada não, de japonês. Não conhece o estilo Visual K? Não, não, não. Na China não tem disso? Na China não sei não, tá aqui 5 anos já. Lançamentos J-Cast, 11 de julho. Singles, Do Jill, Yes. Maxi Singles, S.I.D, Natsukoi, Angela Aki, Tashikani, Tokyo Jihen, Oscar. Álbuns, Kaya, Hyaki Yako, Inoran, Mirai Kanai, Abe Natsumi, Concert Tour, Haru Van San. Então, aqui no nosso link ao vivo no J-City, terminamos de fazer as enquetes, foi muito legal, o que você achou? Sim, aqui na cidade de Townsville, perguntaram se a gente realmente gosta disso e foi muito interessante, muito legal. Foi muito legal, diz assim. Realmente, a gente mostrou umas fotos de Visual K e o camarada virou pra gente. Mas peraí, vocês gostam disso? Quer dizer, ninguém falou a verdade, todo mundo falou, muito excêntrico, um estilo muito diferente, mas a verdade verdadeira, ninguém falou. É, e agora a gente tá com o pessoal aqui e tá fazendo uma parezinha. É, o J-Cast vai acabar, vamos culpa... levantar a plaquinha de chat aqui, qual o assunto? É, pois é, o J-Cast vai acabar por culpa do Thiago? É, por culpa do Thiago, porque o Thiago tem que dormir. Thiago, você tem que dormir? Não. Então, por que diabos o Thiago tem que dormir, Cris? Na verdade, eu não sei porque o Thiago tem que dormir, eu não dou a mínima, eu só queria dar minha opinião sobre o Visual K. Desculpa, senhor. O senhor pode ver as imagens aqui e dizer o que o senhor acha, por favor. Eu acho que é mó putaria, um bando de viado. Eu acho que tem todo morrer, entendeu? Viado, nordestino, judeu. Você acha que essa moda pega aqui no Brasil? Pode até pegar, mas sei que eu tô de saída. Tá de saída? O dia que isso acontecer, eu me mando daqui e vou pra algum país um pouco mais conservador. Vou pro Afeganistão, porque lá não tem gente viada. Obrigado pela sua informação, cara. E o senhor, o que o senhor acha dessas imagens aqui? Pô, achei maneiro. Muito obrigado pela sua opinião. Muito legal. E por culpa do Thiago, vamos acabar o JCast. Você não fique triste, porque segunda que vem, pode deixar que a gente não vai furar dessa vez. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com coisas japonesas, mas é minha forma de dar minha contribuição pra essa coisa que vocês fazem. Essas, como assim, essas coisas que nós fazemos? É, não é assim, cara. Nós somos pessoas legais. Não, eu sei, vocês. Nossa, por isso que eu ando com vocês. É, então, é uma promoção, né? Que essa coisa que vocês fazem vai estar lançando. Cria um final para o filme Zodíaco. Você que viu Zodíaco e ficou frustrado porque aquela p*** não tem final, você, por favor, mande sua sugestão. Eu não sei o endereço disso que vocês fazem. A gente fala depois, pode ficar tranquilo. Tá. Então, cria um final para Zodíaco e vocês vão ganhar uma coisa que o Diego vai dizer. É, vocês vão ganhar o prazer de ter visto Zodíaco, né? Que foi o máximo e ver aquele final maravilhoso. É, nós vamos representar, né? Tipo, rádio novela. Exatamente. O final escolhido. Mande o seu e-mail para lojcast@gmail.com escrevendo como seria o final de Zodíaco. E o melhor final vai ser representado aqui no JCast. Não, né? Ou não, porque se for muito tosco, não vai ser representado no JCast. É, agora chega, senão vai estourar o tempo. É verdade, não tem nada a ver, né? Uhum. Terminou o JCast. Bem, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoas. E até segunda-feira. Não vamos furar, tá bom? Não vamos furar, é verdade. Tchau. Música.